Bom dia. Que a paz de Jesus esteja com todos nesta manhã de muitas bênçãos aqui na Casa da Prece, Chico Xavier. Que todos nós possamos encontrar aquilo que viemos buscar aqui, com todo esse carinho, esse amor dos espíritos amigos que estão presentes, que estão nos acompanhando aqui, cada um de nós, nos ajudando, nos amparando. E vamos falar de um momento daqueles inesquecíveis de Jesus, daqueles momentos que marcaram a vida das pessoas que puderam estar ali presentes e que marcam também a vida das pessoas do futuro. Porque nós, quando lemos essas passagens do Evangelho, quando a gente pensa sobre elas, a gente fica tentando imaginar como seria estar naquele tempo, né? Como seria poder ver o próprio Jesus transmitindo aqueles ensinamentos. Por isso que a mensagem do Evangelho, ela toca tão profundamente. Porque quem ouviu ali ficou tão impactado, ficou tão tocado, tão sensibilizado pelas lições de Jesus, que sentiu profundamente aquelas verdades que o Mestre trazia. Nem sempre eles compreendiam, porque em muitos momentos Jesus fez afirmações que pareciam estranhas, contraditórias, difíceis de entender numa época, que com o tempo, e os próprios discípulos começaram a perceber e perguntavam para Jesus certas coisas, e Jesus tinha uma intenção ao fazer isso. Jesus vinha desenvolver em nós os valores ético-morais, mas ele vinha também desenvolver a inteligência. Por isso que tinha afirmações que a princípio pareciam estranhas. Como assim, mestre? Como que eu posso, com só minha fé, pedir para que uma montanha saia de um lugar e vá para o outro? Até hoje, não existe um exemplo sequer provado, seja do cristão considerado mais excelente na vivência do Evangelho, que conseguiu pôr esse nível de fé em prática. E nem mesmo Jesus fez isso. Então é óbvio que Jesus, em muitos momentos, não estava falando de coisas literais, ou seja, ao pé da letra. Estava falando num sentido mais profundo, muitas vezes provocativo, para fazer pensar, fazer questionar. Afinal de contas, os verdadeiros mestres nunca dão as lições prontas, resolvidas para os seus discípulos. E Jesus, que é o mestre maior de todos que já viveu no planeta, não faria diferente. Ele fez os seus discípulos pensarem em muitos momentos. E entre tantas daquelas indas e vindas a Jerusalém, certa vez Jesus trouxe uma lição importantíssima, que é o objeto do nosso estudo dessa manhã. Certa vez Jesus, isso foi depois daquele episódio da figueira seca, foi depois daquele momento em que Jesus tinha pedido para buscarem o burrico lá, o jumentinho, para que ele entrasse em Jerusalém. Aliás, hoje nós temos uma manifestação em todo o Brasil em favor dos jumentos, porque estão sendo dizimados de uma forma muito cruel. Esses animais que foram tão úteis no processo de adaptação do homem lá no sertão nordestino. E muitos esquecem que os animais são também os nossos irmãos. Também merecem da nossa parte a compaixão. Mas não é o nosso tema de hoje, mas vamos pensar todos o que nós sempre podemos fazer pelos animais. Mas Jesus, então, naquelas idas e vindas de Jerusalém, ele pegou e disse algo assim muito impactante para os discípulos ali. Ele disse assim: por isso vos digo, todas as coisas que vós pedirdes orando, crede que as haveis de ter, e que assim vos sucederão. Então Jesus disse isso, trazendo para a nossa linguagem mais popular, mais corriqueira: tudo que você pedir para Deus, se você acreditar, você vai conseguir. E aí vem a pergunta: Será que é tudo mesmo que Jesus falou? Por exemplo, eu posso pedir para Deus: Deus, eu queria que não tivesse mais noite. Eu não quero, Senhor, mais a escuridão da noite. Será que Deus, mesmo que eu tenha toda essa fé que Jesus está falando, Ele vai me atender? Será que Deus vai mudar a ordem desse sistema maravilhoso que é o movimento da Terra em torno de si mesma, que é o que produz os dias e a noite, movimento chamado de rotação? E se eu pedir para não ter mais inverno? Eu não gosto do frio, Deus. Tem gente até que se manifesta assim, né? Para que frio? Eu gosto do calor. Outros já dizem: para que calor? Eu não gosto do frio. Será que Deus mudaria essa condição maravilhosa do planeta, que são as estações do ano, só porque eu, com toda a minha fé, pedi para mudar? Então é óbvio que existem coisas que, por mais que eu tenha fé, se eu pedir para Deus, Ele não vai mudar a ordem dessa criação divina maravilhosa, que é o universo. E na minha vida? Será que, se eu pedir para Deus mudar alguma coisa, Ele muda? Quantas vezes a gente pediu coisas impactantes na nossa vida? Um filho lá, acamado, doente, gravemente enfermo, e a gente pede: Deus, poupa a vida do meu filho. Pode ser também a nossa esposa, o nosso esposo, o nosso pai ou a nossa mãe, e a gente fala: Deus, não leva ainda. Ainda tenho tanto a viver com essa pessoa. E hoje, graças a Deus, nós estamos nos humanizando tanto que a gente até pede para Deus: Deus, não leva o meu cachorrinho. Eu amo tanto esse serzinho aqui, ele é parte da minha vida. Mas em alguns momentos, esse pedido não é atendido. Que o diga quanta dor aqueles que perderam os seus entes queridos. E às vezes, quanta revolta vem naquele coração de uma mãe que se ajoelhou e orou com toda a força dela, pediu tanto para Deus para poupar o filho, e mesmo assim a criança teve que partir. Ou o marido, em prantos, orou, pediu tudo, rezou da forma que ensinaram a ele, de formas diferentes, e ainda assim Deus não atendeu. Será que faltou fé para a pessoa? Não. É mais uma vez Deus não derrogando as suas leis. Ou seja, Deus não vai mudar a ordem de coisas realmente importantes e significativas para a nossa vida porque a gente pediu, mesmo que tenha toda essa fé que Jesus disse aqui. Porque tem um momento que as coisas têm que acontecer. E a gente não pode mudar. Nem Deus muda. Porque Ele não tem poder? Não. Porque não tem que ser mudado, não tem que ser alterado. E essa talvez seja a maior dificuldade do ser humano em entender a lógica da vida, o porquê que tem coisas ruins que acontecem com a gente. Por que tem coisas que a gente a princípio considera que não são boas. Quando começamos a estudar o Espiritismo, começamos a entender as leis da vida, nós passamos a compreender a necessidade, a importância das experiências mais drásticas, mais contundentes, aquelas que mexem com a nossa, o nosso mais profundo desejo sendo contrariado, nós passamos a entender por que elas são assim. Por que as leis divinas fazem as coisas serem assim. E não é uma arbitrariedade, não é um castigo, é porque tem uma ordem de acontecimentos que precisam ocorrer para que a gente tenha uma experiência de aprendizado com aquelas vivências, mesmo que sejam dolorosas, mesmo que sejam aquelas que mexem com a gente. Então aprendemos, graças às lições dos Espíritos superiores, que tudo tem uma razão de ser na existência humana. Que o sofrimento é meio de desenvolvimento das suas qualidades, dos seus atributos. É o sofrimento ou a experiência desafiadora que faz o nosso melhor surgir. que faz as nossas virtudes aparecerem. Porque é muito fácil você ser bom, generoso, é muito fácil você ser gentil, é muito fácil você ser alegre e feliz, quando tudo exteriormente é favorável. Se eu sou muito rico e dou sem me privar de nada, tem mérito isso, tá? Mas não é tanto quanto aquela pessoa que, tendo só um prato de comida, dividiu com um outro faminto aquele prato de comida. Ou é fácil aparecer sorrindo, né? Feliz, alegre nos ambientes, quando tudo está acontecendo de bom para mim, e aí eu olho para as pessoas tristes, cabeça baixa, aí pergunta para as pessoas, puxa, por que você está assim? Seja alegre, olha que bonita que é a vida. E a gente não vê que às vezes nós estamos muito bem e o outro está passando por dores, experiências muito difíceis. E é raro, às vezes a gente encontra pessoas que estão passando por provas muito duras, muito difíceis e estão lá sorrindo. E não é falsidade, é real, porque quem convive com essa pessoa sabe. Qual que é a diferença entre essas pessoas? É que um já conquistou a alegria verdadeira, que é aquela que reside dentro dele, que não depende das circunstâncias exteriores. É que ele já conquistou aquela qualidade, aquela característica positiva. Os outros dois, que sofrem e não está feliz, o outro que está feliz só porque tudo é favorável, ainda estão por conquistar essas características. De ser feliz, alegre, contente com a vida. Então tudo na vida funciona dessa forma. A gente só desenvolve algo em nós pelos desafios. Facilidade, ela é boa, é agradável, devemos usufruí-la quando ela nos vem, dar graças a Deus por tê-la, mas estar sempre pensando e se preparando para os bons e desafiadores dias da vida, que são os que mais contam na nossa evolução. São os mais importantes para o nosso crescimento, porque faz surgir as nossas qualidades. Faz surgir ali o nosso potencial todo. Jesus disse, vós sois deuses. O reino dos céus está dentro de vós. Tudo que fizerdes em meu nome, podereis fazer como eu faço. E a gente vê que a gente não está conseguindo fazer tudo isso que Jesus falou. A gente nega que o reino dos céus está dentro da gente, a gente nega a nossa divindade, a gente nega a nossa capacidade de realizar coisas incríveis. Por quê? Porque ainda não vivemos o suficiente para produzir tudo isso. Estamos vivendo ainda. Estamos nas inumeráveis reencarnações que nós temos, desenvolvendo toda essa qualidade. Então, todos nós estamos num longo e laborioso processo de aprendizado com as provas e expiações. E assim vamos nos tornando cada vez maiores. Bom, tudo no universo funciona de acordo com leis sábias, justas, maravilhosas, perfeitas. Então, eu não preciso pedir nada para Deus. É completamente inútil eu fazer uma oração. A pessoa vai morrer, eu não preciso pedir para ela não morrer. Eu estou desempregado, eu não preciso pedir para Deus me dar um emprego, porque Ele já sabe da minha necessidade, Ele vai me dar. Eu estou doente, eu não preciso pedir pela minha cura. Então é inútil eu pedir todas as coisas que eu preciso para Deus, porque Ele já sabe. Tem pessoas que trouxeram esse questionamento a Allan Kardec no tempo em que ele investigou, junto com os Espíritos, essas leis magníficas que regem o universo. E até hoje tem pessoas que pensam assim, mesmo acreditando em Deus, consideram que pedir a Deus coisas é desnecessário, não precisamos. Deus já sabe, sabe o que é melhor para mim e eu não preciso pedir nada. Notem que há uma situação completamente oposta, né? Entre aqueles que acham que podemos pedir tudo a Deus e aqueles que acham que não precisamos pedir nada, porque o vai nos dar tudo ou não preciso pedir, porque Ele sabe o que eu preciso realmente. O que será que nós podemos chegar de conclusão? Foi o que Allan Kardec desenvolveu nesse item que hoje nos inspira, que está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 27, pedi e obtereis, os itens 5 e 6. Se der, embora não esteja programado para mim, eu vou comentar o 7, o 8 e o 9 até as 10h35. Allan Kardec, ao analisar esse item, ele considerou assim: há leis naturais e imutáveis, que são essas leis divinas que regem o universo e regem a nossa vida também. Não posso pretender viver 350 anos, porque biologicamente é inviável. Nem o planeta está preparado para seres humanos tão longevos assim. Não tem estrutura biológica para a gente viver nesse planeta assim. E é necessário, né, a gente fazer uma renovação desse corpo, instrumento tão bendito que Deus nos deu para a nossa evolução, mas que também é regido por leis naturais, sábias, inteligentíssimas. Então, essas leis naturais, Deus nunca vai derrogá-las, por mais que a gente tenha fé. Mas pensem, Deus não nos deu o livre-arbítrio? Não deu possibilidade de escolha? Muitos consideram que é uma ilusão essa ideia de que o homem tem livre-arbítrio. Mas de acordo com os espíritos que instruíram Allan Kardec, nós temos livre-arbítrio que vai progressivamente sendo ampliado à medida que nós evoluímos. Quanto mais evoluído é o espírito, mais liberdade ele vai apresentando. Mais capacidade de ação ele vai ter e de decisão. Então, se Deus nos deu livre-arbítrio, e outra coisa, ele nos deu a capacidade de desejar, a vontade. É um atributo nosso. Ele nos deu, como seres em evolução, a capacidade, à medida que a gente vai descobrindo o mundo, à medida que a gente vai descobrindo a vida, podemos exercer o desejo de algo diferente de outros seres que estão em evolução aqui no planeta. Os animais buscam as suas realizações, aquilo que ele deve consumir, ter, fazer, de acordo com a necessidade. Ele não deseja, ele não quer, ele não tem vontade. Nós não, nós temos isso. E é um atributo divino. Querer algo, desejar algo, é próprio da nossa natureza. É nossa essência desejar. Então nós temos livre-arbítrio, nós temos o desejo, temos a vontade e temos o potencial de conseguir. Temos o potencial de alcançar alguns dos nossos desejos. Então veja, são atributos nossos. Por que Deus daria a nós atributos se não fosse para usá-los? Por que Deus não nos daria então as possibilidades de querer e desejar e buscar e conseguir? E eu poderia pedir, Deus, eu queria ter um pouco mais de saúde para estar melhor, para estar bem na vida. Aí eu tenho que me mexer para ter essa saúde, não é? Eu tenho que me mobilizar, eu tenho que cuidar desse corpo, tenho que fazer coisas que me ajudam. Então veja, nós podemos alcançar algumas coisas, podemos pedir a Deus algumas coisas. Mas seria muito ilusório a gente pegar essa afirmação de Jesus e achar que tudo. Há um limite entre o que eu posso mudar na minha realidade. Há uma capacidade que eu tenho ou não de alcançar o que eu quero. E a prece pode ser um instrumento que irá me auxiliar a conquistar isso que eu desejo. Então, dentro do entendimento que nós temos, do que os Espíritos ensinaram até os nossos dias, nós podemos usar a prece para obter algumas coisas. Ela tem sim uma eficácia, ela tem sim um resultado. E aí o grande desafio é a gente saber o que eu posso ou o que eu não posso pedir a Deus. Na verdade, gente, a gente pode pedir absolutamente tudo que é bom, ético, moralmente aceito, para nós e para os outros. Podemos pedir tudo. Só que precisamos estar sempre conscientes que tudo estará subordinado ao que realmente é necessário para cada ser. Então eu posso pedir para o meu cachorrinho, quando ele está doente, que Deus o cure? Posso? Mas sabendo que Deus, no seu amor infinito, vai permitir que aquela vidinha se estenda ou não, de acordo com as necessidades daquele ser que também está em evolução. Eu posso pedir a Deus a riqueza? Posso. Mas eu tenho que estar consciente que Ele só me dará a riqueza se ela realmente for importante para o meu progresso, para a minha evolução espiritual. Nós podemos pedir qualquer coisa a Deus, com muita fé. Mas a nossa fé tem que ser tão grande, mas tão grande, para a gente saber que se Ele não nos der, é porque não era bom para a gente. Não era necessário. Ia me atrapalhar nesse momento da minha evolução. Mas na hora de pedir, eu tenho que acreditar, eu tenho que querer realmente. Então, eu posso pedir qualquer coisa, sempre lembrando de que essas leis sábias, justas, amorosas, que vai me dar o que é necessário. Como a gente faz com as crianças. Está um dia lá a mãe cortando alimento com a faca. Não, vamos tirar a mãe da cozinha, vamos pôr o pai. Está lá um dia o pai cortando o alimento com a faca e a criança quer a faca para brincar, porque ela acha interessante brincar com a faca. Esse pai, sabendo dos riscos que há de entregar uma faca, um fio cortante na mão de uma criança, vai falar para ela, não, filho, você não tem idade para isso ainda. Pega lá a sua faquinha de brinquedo e vai brincar com ela. Essa daqui vai chegar o momento e eu vou te ensinar. Esse pai amoroso fez o quê? Explicou, deu àquela criança o entendimento. Mas pode ser que mentalmente ela não está preparada ainda a entender. Ela vai fazer birra, vai chorar, o pai vai dar a faca na mão dela. Se ele der, ele é um irresponsável, não é? Porque tem que falar não e acabou. Diferente da criança e de nós adultos que cultivamos a prece, nós já não podemos mais fazer birra com Deus quando Ele não nos dá o que nós pedimos. Ah, Deus não me ouve, eu fiz alguma coisa que Deus chateou Deus e Ele não liga mais para mim, não atende as minhas preces. Não podemos ser como a criança birrenta, né? Ficar achando que Deus fica com birra com a gente, não. Se Deus não deu alguma coisa para nós, é porque não é o momento, acabou. É difícil aceitar, eu sei, porque tem muita coisa que eu pedi nos últimos tempos e Ele não deu. Mas graças a Deus, esses pensamentos da doutrina espírita são tão iluminados que a gente lê e a gente pensa, está tudo certo, não é a hora ainda, graças a Deus. Eu tenho o conhecimento que me esclarece, me ilumina e me dá certeza, no momento certo vai chegar para mim. E é assim que nós temos que viver todos os dias, quando a gente faz as nossas orações e a gente pensa que elas não são ouvidas. Elas são registradas, gravadas eternamente, no infinito, na consciência divina. Em algum momento, se aquilo tiver que vir, vai vir, gente. Mas quando eu peço, eu tenho que pedir com muita vontade, realmente. Com muito desejo e muito consciente do que eu estou pedindo. É aí que está essa fé que Jesus falou aqui. Crede que há vez de ter. Se eu tiver muita convicção, muito certa de que aquilo realmente é bom e necessário à minha vida, no momento certo aquilo vai surgir. Que pode nem ser nessa vida. Pode ser numa vida futura. E pode vir de formas imperceptíveis. Pode vir de formas assim muito difíceis da gente até reconhecer quando a gente não está atento à vida, que é cheia de sinais divinos o tempo todo. Mas quando a gente pede, a gente tem que ter uma certa assertividade de dizer o que realmente quer. Sabe por quê? Normalmente, a gente pede muito, pede demais, e não percebe, né, que as coisas estão vindo, não como a gente pediu, mas como a gente precisava, como a gente necessitava naquele tempo, ou até como a gente merecia. E normalmente a gente não lembra que ao longo da vida fizemos inúmeros pedidos e que alguns nem são mais tão importantes assim. Tanto é que a gente pede tudo diferente o tempo todo, né? E vai mudando os pedidos. Se Deus nos desse tudo o que a gente pede, a nossa vida não teria estabilidade, gente. Porque ela ia ser modificada o tempo todo, assim. Imagina você tentar viver numa vida o tempo todo sendo modificada. É por isso que quando a gente pede algo, tem que ser muito significativo, muito importante, muito assim, marcante na vida. Para ser realmente eficaz a nossa prece. Para realmente trazer um resultado bom, positivo, certo para nós. Por isso que normalmente nós vamos aprendendo a pedir aquilo que realmente é importante do ponto de vista mais amplo da vida, mais significativo, espiritualmente falando. Então pedir as bagatelas, as querelas da vida, os bens passageiros, né? Mas ter clareza do que nós precisamos. Por isso que a gente passa a pensar que pedir é um ato muito mais necessário para nós do que para Deus nos atender nas nossas necessidades. Porque é um ato de a gente se conscientizar e começar a aprender a pedir o que realmente é importante e necessário e se preparar para receber aquilo no momento certo. Por isso que precisa ter muita fé realmente para exercer esse tipo de pedido a Deus. Falar para Deus, ah, eu acredito em Deus, então Deus vai me dar um carro novo amanhã. Isso não é nada de fé. Quando você compara uma pessoa que pediu a Deus sabendo, mesmo que Deus não me deu, eu sei que não era o meu momento. Mas mesmo assim eu pedi. Esse tem mais fé. Esse tem toda a fé. Porque ele sabe que o não muitas vezes é a melhor resposta. É o que mais necessitamos. E nós muitas vezes não percebemos, né, que as coisas que não acontecem como nós queremos, elas são as mais assim importantes para nós. Que é aquela que atende realmente mais as nossas necessidades. A gente pede alegria e vem a tristeza. Pede a saúde e vem a doença. Pede o prazer e vem a dor. Muitos acham que isso é uma conversa muito masoquista, pessimista, e até religiosos e espiritualistas criticam no Espiritismo esse valor que a gente dá à dor. Mas não é que a gente gosta de sofrer, é diferente. A gente entende que ela é aprendizado, ela é crescimento. Nós estamos numa época do ano que, se a gente tiver olhos de ver, a natureza está gritando para nós esse mecanismo maravilhoso da lei divina de fazer surgir do que é triste, doloroso, escasso, limitante, algo belo e profundamente importante. Notaram que muitas árvores estão floridas, exuberantes, nos maravilham? Eu tenho uma amiga, a deusa Samula, já veio uma vez aqui. Ela sempre posta as fotos dela dizendo, vi Deus hoje, porque ela vê as flores como essa representação magnífica da presença divina. Eu sou biólogo, eu não consigo ver tanto assim, com tanta poesia, porque eu vejo que a flor tem um papel importante para a planta. Mas entendo essa análise também. As flores, elas surgem nas plantas, na maior parte das espécies, o momento mais difícil da planta, sabia? É o que os botânicos chamam de estresse hídrico. No inverno, devido à escassez de água, muitas plantas precisam economizar a água, perdem as suas folhas, mas começa lá um broto e vem uma flor, mais uma, se for uma árvore grande, vem milhares de flores lindas, maravilhosas. Aquilo também está nos trazendo essa mensagem da vida, criação divina, que se renova no planeta mais uma vez. Mas a planta, ela só foi estimulada a produzir essa beleza por causa das dificuldades que ela está enfrentando. A queda da temperatura, a época mais seca, a falta de água, estimula hormônios vegetais que faz o fenômeno da florada. Por isso que agora, no inverno, com pouca água disponível no solo, as árvores estão aí mostrando essa beleza toda para nós. Mas é só para nos encantar? Não. Na flor é a possibilidade do renascimento da planta. É a continuidade da sua espécie. É ali que ela vai produzir o néctar, que ela vai ter que ceder ao polinizador, abelha, pássaros, e acreditem, até morcegos são polinizadores de flores noturnas. E se não tiver o animalzinho ali levando o pólen de uma flor a outra, terá o vento chacoalhando essa árvore e dispersando esse grão de pólen e levando ele para outras flores. E é desse encontro do pólen com uma parte específica da flor que vai surgir a semente, a nova geração. Então a vida ela só se renovou devido a essa adversidade. A natureza nos fala, os espíritos já falaram sobre isso, nos falam da grandeza das obras divinas. Assim também é para todos nós. A dor, gente, nunca vem para nós como uma punição pura e simplesmente, porque Deus não é vingativo. Ela vem sempre como uma forma de fazer o nosso melhor surgir e se multiplicar, e se prolongar, e se estender. A dor é sempre um convite a isso. Então, nós não precisamos achar, porque a nossa vida está sendo marcada por provas, por expiações, por dificuldades, achar que nós estamos esquecidos, abandonados, ou que a nossa prece foi ignorada, foi esquecida. Não foi, gente. Na verdade, nós ainda temos muito e temos recebido muito. É que se a gente não acredita nisso, a gente cria estímulos internos. E hoje há muitos dados em várias áreas do conhecimento, neurociência, psicologia, muitas áreas nos mostram que o homem ele é produto daquilo que ele alimenta, daquilo que ele acredita, daquilo que ele vai armazenando dentro de si. Coisas que nós já tínhamos aprendido com Jesus há 2000 anos, ideias que já tínhamos aprendido com os Espíritos. De que nós temos um potencial inimaginável a desenvolver. Nós somos aqueles deuses que Jesus disse, vós sois deuses, não a divindade suprema. Mas somos seres com uma capacidade inimaginável. Mas a gente não acreditar nisso, nós somos seres em evolução, dentro de um ritmo de aprendizado, de crescimento, nós sempre seremos as pessoas tristes, cabisbaixas, desacreditando-se, deserdadas. Porque nós somos o reflexo daquilo que nós acreditamos. Por isso que Jesus disse que o reino dos céus está dentro de nós. Esse potencial todo que nós podemos desenvolver e, sobretudo, essa forma de ver diferente a vida. De vê-la como muito abençoada, para poder perceber todas as bênçãos que existem. Para perceber todas as coisas maravilhosas que nos acontecem todos os dias. Para perceber que aquilo que nós não tínhamos pedido, Deus nos forneceu. E aquilo que eu pedi e não precisava, não forneceu. E que há coisas que eu mesmo tenho que ir lá e buscar, porque senão eu ficaria preguiçoso, acomodado. Então, a prece é sempre eficaz, sempre. Feita com essa fé, toda a fé a ponto de entender que o não de Deus é o melhor para nós naquele momento. Mas que a gente não aceite isso com tristeza. Tá bom, Deus, eu vou aceitar. Não estou feliz, mas tudo bem. A gente pode e deve sempre reconhecer o descontentamento, a tristeza, não deve negá-los. Mas a partir daquele momento, afirmar positivamente. Eu entendo, Senhor. Tem razões que o Senhor ainda não quer que eu entenda, mas eu vou entender em algum momento, porque eu confio. E vou continuar vivendo. E vou tentar fazer o meu melhor, acreditando que ele sempre é aquilo que vai me ajudar a perceber as respostas que Deus me dá. E assim eu vou descobrindo que tinha coisas que não eram necessárias, outras vieram de outras formas que eu nem imaginava, e vou lembrando de que eu sou um ser que não estou aqui para completar toda a felicidade numa única vida. Estou preparando esse grande e maravilhoso futuro e vou chegar nele. Mas já posso senti-lo neste momento, porque como eu vejo o mundo, como eu interpreto a vida, me faz sentir mais feliz, mais alegre, com menos decepções, com menos tristeza. Porque eu confio que está tudo dentro de uma ordem sábia e justa. Estudemos todos o Evangelho, estudemos todas as lições maravilhosas que os Espíritos deixaram, busquemos na natureza esses exemplos belos que nos inspiram, que nos fortalecem. Que a paz de Jesus permaneça com todos e tenhamos todos uma semana de muitas bênçãos, de paz, de harmonia, de tranquilidade, sobretudo dentro de nós mesmos. E que acreditemos muito de que Deus é por nós. Muito obrigado a todos, fiquem em paz.